É, Jairo, não é só para você que a noite é importante, não, é para mim também. Não, eu sei, sei. Que depois de tantos anos, já há muitos anos cantando, é a primeira vez que eu me apresento cantando verdades e não ilusões. E isso é muito gratificante para mim. Às vezes, quando eu paro de correr, fecho os olhos e parece que ainda vejo as luzes da cidade da ilusão. Ele está